Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor. É muito bom, mais uma vez, poder chegar até a tua presença através dessa emissora de rádio. Que o Senhor possa, no dia de hoje, te abençoar, te fortalecer, te encher com o Santo Espírito de Deus, para que você receba força, coragem, vigor e determinação para você conquistar aquilo que Deus já planejou para você. Deus, Ele sempre planeja para você o quê? Paz. Deus é quem realiza em vós, tanto querer quanto realizar, e Ele diz: eu é que sei que pensamento eu tenho ao teu respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Aquilo que está no seu coração, saiba, Deus, Ele já colocou ali aquela sementezinha ali do teu sonho. Deus plantou ali, ó, você vai conquistar aquilo, você vai realizar, você vai ser uma pessoa abençoada. Agora, como que eu faço para ser uma pessoa forte? A palavra de Deus diz que quando você vive na presença de Deus e quando você frequenta muito a igreja, você se fortalece. Por quê? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando você ouve a palavra de Deus, gera no teu coração, gera na tua vida fé. Por isso, o salmista Davi, ele foi o homem mais vitorioso que a Bíblia registra. Diz a Bíblia que ele não teve uma derrota nas guerras que ele participou, nenhuma. Agora, qual era a postura de Davi? Salmo 27, verso 4, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar na beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça. E diz ainda: espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Ele esperava em Deus e ele corria para a igreja. Se você quer ser uma pessoa abençoada, corra para a igreja, você vai ser fortalecido. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Papai. Derrama da tua presença, derrama do teu Espírito majestoso e magnífico em cada alma, em cada coração. Ensina-nos, Deus, a termos um coração humilde. Ensina-nos, Deus, a ter um coração contente. Ensina-nos, Deus, a viver na maneira plena do teu Evangelho, segundo a tua palavra e o teu querer. Assim, Deus, nós te pedimos que toda a armadilha do diabo, toda a seta inflamada das trevas, caia por terra pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor faça inundar a boa, a majestosa e gloriosa presença do Senhor sobre a vida daqueles que nos ouvem. Deus, ilumine cada coração e cada alma, dando, Pai, paz, refrigério, trazendo alento, alegria, força. Deus, então, que o Senhor, que é grande, perfeito e eterno, se manifeste de uma maneira majestosa sobre as nossas vidas. Eu abençoo você que nos ouve, eu abençoo a sua família aqui, eu abençoo a sua família representada, e o guardar de Deus seja sempre constante sobre a vida de vocês. Que o Senhor ilumine cada coração e cada mente que nos ouve. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.

Porque o que de fato importa é que vivamos a eternidade com Deus. Porque se o homem não viver a eternidade com Deus, então ele passará a eternidade nas trevas. Veja que em Romanos capítulo 8, no verso 14, nos ensina acerca. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receber o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então o texto aqui é muito claro, bendito e majestoso, dizendo que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é uma relação sublime, majestosa, uma relação espiritual em que o seu espírito sente. Mas para que você possa tirar a prova dos nove, você pode então dizer o seguinte: pelo fruto você conhece a árvore. Então, se você diz que é eleito do Senhor, salvo pelo Senhor, que vai morar no céu, então as tuas obras precisam demonstrar esta verdade. E a primeira grande obra que nós mostramos é uma obra de arrependimento, é uma obra de reconhecer que somos pecadores, de reconhecimento daquilo que fizemos de errado. Esta obra de arrependimento, esta obra desse estilo vai nos levar a vivermos plenamente na presença de Deus, a manifestarmos o caráter de Cristo, e quanto mais andarmos com Ele, mais iremos viver este evangelho pleno e verdadeiro. Então que você possa ter esta certeza, que você possa ter esta convicção, que Deus possa te iluminar, que o Senhor possa te agraciar. Nós te abençoamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 11, no verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vocês sejam fortes e entrem e possuam a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Amados, o propósito de Deus para mim e para você é uma vida de bênção, é uma vida de vitória. A palavra de Deus diz em João 10:10, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Agora, nós temos um adversário, nós temos um inimigo que sempre vai procurar fazer o quê? Se colocar na sua frente, ser um obstáculo, levantar pessoas para te envenenar o sangue de raiva. Por que você pensa que às vezes situações surgem na sua vida para você ter raiva de alguém, você ter raiva de uma situação? Por quê? Porque ele quer gerar no teu coração o quê? Contaminação. Todas as vezes que você fica com raiva, que você fica nervoso, que você tem vontade de se vingar, saiba, o inimigo está semeando ali veneno na terra do seu coração para que aquela semente, que é a palavra de Deus, que é a bênção de Deus, não venha a germinar, não venha crescer, não venha florescer, para que você não conquiste. Por isso a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. E ele usa situações de raiva na sua vida para que isso aconteça. Por isso, quantas vezes vem ali pessoas do nada e te aborrecem? Porque o inimigo, ele é mau. Agora, a palavra de Deus diz aqui que nós devemos o quê? Guardai, pois, os mandamentos que hoje eu te ordeno. Quando é que você guarda alguma coisa, amado? quando aquela coisa vai te ser útil, quando aquela coisa no futuro ou daqui a pouco vai te servir. Por isso, quando ele diz, guarda os mandamentos que hoje eu te ordeno para que você seja forte. Porque quando você guarda a palavra de Deus, quando você decora alguns versículos e coloca em prática, porque não adianta nada você saber os versículos bíblicos se você não colocar em prática aquilo na tua vida. A Bíblia é bem clara, no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 22, diz que ninguém se engane, porque nós temos que ser o quê? Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. A Bíblia diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retire para longe e se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, nós temos que ouvir a palavra de Deus, guardar no coração, é como se você tivesse ali na sua casa uma prateleira de remédio, e aí quando você tem dor de cabeça, você vai lá e pega um remédio para dor de cabeça. Quando você tem uma dor no estômago, você vai lá e pega um remédio para dor no estômago. Quando você tem uma dor muscular, você vai lá e pega um relaxante muscular. Da mesma forma é a palavra de Deus. Vá guardando no seu coração, na sua mente, versículos, a palavra de Deus, porque quando você precisar, você vai lá e busca, e o que, que a palavra de Deus te garante? Você vai se tornar forte. E uma vez você se tornando forte, você entra e possui a terra para onde Deus te designou, aquela vontade que você tem de abrir sua empresa, de casar, de ter filhos, de conquistar qualquer coisa que o seu coração desejar, porque ali Deus já colocou a semente da vontade do Senhor. Deus é quem realiza em vós tanto o querer quanto o realizar. Por isso a Bíblia diz, guarda os mandamentos que hoje eu te ordeno para que você seja forte. E você guarda onde, meu amado? No seu coração. Por isso a palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você deixar o seu coração ser contaminado, aí, misericórdia, você não vai conseguir guardar o bem, porque o mal entrou ali e jogou fora o bem, e aí você perde a bênção do Senhor. Por isso você guarda o quê? Meditando na palavra de Deus. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amados, quando você é forte, então a palavra de Deus diz, quando você é uma pessoa humilde. Jesus diz assim, quando sois fracos, aí é que sois fortes, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa, puxa, eu não consigo, não está na minha capacidade fazer isso, aí Deus vem com a providência, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Graça significa favor do Senhor. Aí o Senhor vem ao teu encontro e te abençoa. Você é forte também quando você teme a Deus. A Bíblia diz no Salmo 112, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, se alegra nos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra. E no verso 7 diz assim, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Tema a Deus, vai fazer com que você tenha coragem, com que você tenha ousadia. Por quê? Porque o justo, ele é intrépido como leão. E por que, que ele é intrépido como leão? Porque ele sabe que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe que Deus é aquele que olha para ele e vai responder às orações dele. Então você se torna forte para conquistar aquilo que Deus tem te prometido, uma terra que mana leite e mel. Ande com Deus. Vale a pena você andar na presença do Senhor, buscando a Deus e pensando em Deus a todo instante. A palavra de Deus diz no Salmo 16, estando o Senhor à minha direita, não serei abalado. E aí você se sente forte, você se sente corajoso. Nós vamos meditar nos outros programas a respeito de como eu me fortaleço em Deus, de como eu posso ser um crente firme. Fique você na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Hoje, sexta-feira, vamos meditar na palavra do nosso bom Deus. Abra seu coração, que Deus possa continuar te falando ao seu coração por meio do caminho santo, o caminho da verdade. Veja que Mateus capítulo 16 diz: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus o deixou e retirou-se. Uma coisa que fere o ser de Deus, o caráter do nosso Deus, é a incredulidade. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que se aproximam dele precisam crer que ele é o Criador. E aqueles que creem receberão o galardão, a recompensa de simplesmente confiar e se entregar na presença do Todo-Poderoso. Veja que os fariseus eram aqueles zelosos pela palavra de Deus, legalistas, que tinham uma prática de obediência, muitas vezes cega, mas o coração deles estava distante. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos corpos, então não acreditavam que nós iríamos ressurgir com um novo corpo glorioso e majestoso e morar na eternidade. E essas duas classes de pessoas, grupos de pessoas, pedem um sinal ao Senhor. E Deus, Jesus Cristo, de uma maneira poderosa, ele diz: você sabe discernir se vai chover, se não vai chover. Você olha o céu e você consegue compreender o que vai acontecer. Mas você olha um céu físico e eu queria mostrar um céu espiritual que está acima desse. E por vocês não entenderem e não crerem, vocês não conseguem discernir esses sinais, vocês não conseguem distinguir o mover de Deus. Por isso eu não irei abrir as portas e as comportas dos céus. Eu vou simplesmente não dar nenhum sinal, porque vocês são uma geração incrédula, adúltera, perversa. A palavra do Senhor diz que os sinais seguem aqueles que creem. Você não é guiado por os sinais, você é guiado pela palavra de Deus. Aqueles homens queriam um sinal externo para fortalecer o coração deles, mas o Senhor nos ensina que nós fortalecemos o nosso coração e os sinais se darão. Então é um ato segundo, não um ato primeiro. E esse ato segundo, que são sinais, é fruto de uma postura de humildade, um reconhecimento de quem é Deus e quem somos nós. E então, meus amados, eu te pergunto, você de fato crê no mover de Deus? De fato crê na soberania do Senhor? De fato crê na majestade deste Deus que faz coisas maravilhosas? Veja que ele diz: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas essas pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Vejam que haviam sinais, o que o Senhor dava força, coragem, e Deus continua fazendo isso. Então, que você possa viver esta relação tão maravilhosa e majestosa, que Deus possa te dar esse discernimento, que se você quer sinais simplesmente para que na presença de Deus você não alcançará o coração de Deus. Mas se você falar assim: Deus, me dê um sinal para que eu saiba o que eu devo fazer, porque eu sei que o Senhor é Deus, então você pode ter certeza que Deus te dará esse sinal, porque aí a sua motivação é diferente. Você está buscando a Deus e pedindo uma prudência, e por nome da prudência você está pedindo uma confirmação, uma testificação, um sinal. Nesse caso, o Senhor se revelará a ti, te dará de uma maneira emblemática, graciosa e poderosa a revelação da parte de Deus. Nós queremos rogar que Deus fortaleça seu coração. Nós queremos pedir que o Senhor venha te dar paz e refrigério, e que você possa andar neste caminho da verdade. Fazer esta verdade que é libertadora. Fazer esta verdade ser cumprida na sua vida simplesmente crendo e obedecendo. Deus não deu sinais àqueles homens incrédulos, aqueles homens que se julgavam bons demais. Mas ele dá sinais àquele que, como por exemplo Gideão, disse: ah, eu sou o menor da minha tribo. E o Senhor se revelou e se manifestou a ele de uma maneira poderosa e graciosa. Fique na paz e nós do Caminho Santo te abençoamos em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, agradecer a tua audiência e deixar com você um versículo para que você seja fortalecido, para que você saiba que quando você vai para a igreja, a bênção de Deus te alcança, você recebe uma unção para que você prospere, você floresça e frutifique. A palavra de Deus diz no Salmo 92, verso 12: o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Quando você vai para a igreja, a bênção de Deus te alcança, você é fortalecido. O Salmo 132, 17 diz: ali farei brotar a força de Davi. Por que que Davi era tão forte? Porque no versículo 13 do Salmo 132 diz: o Senhor escolheu a igreja, preferiu-a por sua morada, este é para sempre o local do meu refúgio, pois o preferi. Quando você vai para Sião, que é a igreja, quando você vai para a presença do Senhor, nos cultos, buscando a Deus, orando, agradecendo, louvando, vendo ali a pregação, você se alimenta, você é fortalecido, a bênção de Deus da força vem ao teu encontro. Que Deus te abençoe. E outra coisa que faz com que você seja fortalecido é descansar. Você se lembra que Moisés, quando ele guerreou contra Amaleque, ele levantava as mãos, Israel prevalecia, mas ele se sentou aonde? Numa pedra. Por quê? Porque o descanso gera força. Jesus, ele estava dormindo ali num barco sobre o travesseiro. Por quê? Porque ele precisava de força para vencer as tempestades que vinham contra a vida dele. Elias, diz a palavra de Deus, que por duas vezes, quando ele enfrentou aquela batalha lá contra os 450 profetas de Baal e os outros 400 profetas lá, deu total de 850 profetas, ele fez o quê? Por duas vezes, ele deitou e dormiu. Acordava, comia, bebia e dormia. Você precisa então o quê? Descansar. O descanso gera força. Porque às vezes, quando o inimigo não te pega no espiritual, ele vai tentar te pegar onde? No natural. Você corre demais, trabalha demais, se estressa demais. Tire um tempo para dormir e relaxar, que você vai se sentir o quê? Fortalecido. Que Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Caminho Santo. Obrigado pelas tuas participações. Fique na paz. Ouça o Culto Brasil, que gravamos aos domingos lá nessa igreja, na DF 140, quilômetro 6,5, em Brasília. Faça-nos uma visita. E eu quero deixar mais um versículo para você que diz: o Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Que a paz do Senhor reine sobre o seu coração e que a graça do nosso Deus se manifeste abundantemente em nome de Jesus.